E o funkeiro vem com os papos assim. Ah, mas eu vim da favela. O que a favela faz é bom, não é? Ah, o que eles têm pra falar, meu? Que conteúdo que eles têm, tem. DJ Aladdin, o gênio dos beats. Já vou ser breve, com rimas leves, tipo os pipas que enfeitam o céu. E a menosada tá correndo alegre, eu bato na tese. A vida tá de cortante na mão, pronta pra te cortar. Passou por mim o menosão tocando um bode. Pequenininho, se pá, não tinha nem uns 15. No bar da esquina tá rolando um pagode. O povo curte forte caso não tenha reprise. Eu subi na ladeira, trombei um velho coroa com a bíblia na mão. Paz do Senhor, irmão. Quebrei a viela e vi uma cena que dilacerou meu coração. Amigos no plantão. Aqui é cada um correndo pelo aquilo que acredita. Umas precisão e outros que se precipita. Pelo tal cifrão, os menosão perdem a vida, uns na emoção e outros lutam por comida. Mas Deus, acredito que ainda a estrela vai brilhar pros meus. Oh Deus, acredito que a estrela ainda vai brilhar pros meus. No meio do mato, supostamente sequestrado. Na mão de uns covardes, sem sequer um baseado. Já subiu pra cu que nós assina o desacato. Com as cordas de ouro deixa eles assustados. Mas quando a necessidade batia lá na minha porta. E a janela pro neguinho era o funk. O brilho vem de berço na quebrada. O dinheiro não nos compra, nós compra os diamantes. Joga bola, jogador, disse meu irmão. Vagabundo e bom cantor, se tem disposição. O gordinho me chamou e o Ig passava o som. Favela, favela. Traz o crank, põe fogo na vela. Peça paz e menos opressão no becos e viela. Favela, favela. Traz o crank, põe fogo na vela. Peça paz e menos opressão. Os quebrados já vem do gueto, programado pra morrer. Com sangue nos olhos, cheio de vontade de ver. Cotidiano é várias lutas, uma pá de labuta. Entra na viela, o menorzão tá lá, vão ter. Mas nós manda marcha, fiote não para. Independentemente se as levadas da vida tá meio pesada. Amanheceu, eu vou pegar meu bonde cedo. Passarinho que madruga vai beber água primeiro. Ô seu doutor, eu sei que eu vou. Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou. Ô seu doutor, eu sei que eu vou. Portanto não pensa, não imagina que nós parou. Ô seu doutor, eu sei que eu vou. Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou. Ô seu doutor, eu sei que eu vou. Portanto não pensa, não imagina que nós parou. Aliado, pensei que lá te dá um salve pra te dar um abraço. Pergunta de como se tá meu aliado. O qual é forte sem contar com a sorte que hoje em dia tá escasso. Então me fala é aliado, até parece que foi ontem. Nós cheio de bala no braço, cheio de ódio dos homens. Nós debatendo com o sistema, com medo da fome. Deteriorando nessa selva de pedra dos homens. Quis ficar o bicho, pega se correr ele come. E nem me passe não, me ligue meu nome, né Johnny? Mas ficar o bicho, pega se correr ele come. E nem me passe não, me ligue meu nome, né Johnny? Para pra ver, para pra aprender. Para pra saber, faz o que tem pra fazer. Errado é se achar que cê só vai vencer. Errado é se pensar que cê só vai vencer. Para pra ver, para pra aprender. Para pra saber, faz o que tem pra fazer. Errado é se achar que cê só vai vencer. Errado é se pensar que cê só vai vencer. Ha! Deságua toda maldade que trama contra mim. Propaga, rapaz, esquece a guerra porque não tem fim. Eu sei que o bem e o mal antigo igual latinha. Inveja mata, isso é claro, a prova é bem cair. Mas calma, nossa história tem um final feliz. Iguala todas as raças e une todos os pais. Eu sei o que é meu por direito, direto e reto. Não importa, quero mudança e não na minha pele cicatriz. Homem de farda, não nos intimida. Favela é tipo Al-Qaeda, vários menor terrorista. Sem medo, sem tem tempo a perder. O karma existe, é claro, não queira pagar pra ver. Se existe tanta coisa nessa vida, porque não existe a cura da fome no mundo. Mas eu entrego na sua mão, Senhor, me livre dessa maldade. Eu sei que cê é o dono de tudo. E o microfone nas mãos certas faz milhão, e a tal da tinta da caneta falta não. Porém vejo faltando a uns percepção, que antes de pensar nas notas vem o coração. Alguns trechos da minha vida trouxe mudanças de vida, rabiscados numa simples folha de papel. Se papo canta a verdade diariamente vivida, e estampidos trouxe à tona o sabor do fel. Oh Pai, me livre, guarde dos covardes que sujam a bandeira propagando o mal. Emocionados trazem inverdades, meus versos é rasteira nesses desleal. Critica a nossa cultura funk na intenção de hype, ai que pena, saca, é fato que tu tá de touca. Lá sempre foi suor e sangue, versando a realidade. Vem um tal de Lorde pra defecar pela boca. Oh Pai, me livre, guarde dos covardes que sujam a bandeira propagando o mal. Emocionados trazem inverdades, meus versos é rasteira nesses desleal. Diretamente Restantes Love Fuck. DJ Aladdin, o gênio dos beats.